recebo tua palavra, me coloco em teu altar, submisso eu me rendo, toma-me, Senhor Jesus. Nada pode me impedir teu fluir, o teu fogo faça em mim tua vontade, eu me entrego, toca-me, eu recebo Jesus, nada pode impedir.